Ah, se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra manhã que nasce, que cheiro no caminho como quem falasse as coisas mais bonitas pra manhã de sol. Ah, se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ah, se eu pudesse toda a poesia. Ah, se eu pudesse sempre aquele dia. Ah, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro eu pegaria a sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar.